Quem sabe fazer a pose de maloqueira aí, a pose de maloqueira. Os canal, vem que vem! Galera de Brasília tá presente aqui também, hein? Rapaziada de Brasília, tamo junto naquele pique. Cupim no mudinho, aquele pique. Tamo junto, rapaziada. Aí, bebê. Tô lançando uma e a culpa é minha. Coro tá fazendo e também a Patricinha. Geral no Instagram, não tá de bobeira. Geral no Instagram, não tá de brincadeira, então desce com a pepeca fazendo a pose de maluqueira. Desce com a pepeca, desce com a pepeca fazendo, não demora. Desce com a pepeca, vai mãe, vai mãe, vai mãe, vai mãe. Então desce com a pepeca fazendo a pose de maluqueira. Chama da sua. Desce com a pepeca. Que saudade do show, negão! Vai no swing, desceu! Tô lançando uma... André Cidins, o mural de Ibi Coala. Tá no Instagram, não tá de bobeira. Geral no Instagram, não tá de brincadeira, então desce com a pepeca fazendo a pose de maloqueira. Desce com a xereca fazendo a pose de maloqueira. Desce com a pepeca, vai.